Linha IMT, cabeceira 1-0. A linha IMT 1-0, 3, vamos ver. Boa tarde. Tribo 5-2-4 ouro, meu cordial, está em contato, radar. 5-2-4 ouro. Azul 698, confio em 10-2-1, da linha de elétrico. Positivo. Alinhando no 0, T31-155. Presidente, aguarde para decolagem, T31-155. Vai aguardar. T20, qualquer modificação será informado posteriormente. Entra, obrigado. Então 31155, livre a decolagem da 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Tem livre a decolagem da 1-0, tá 31155. Alfa Tango Victor Mike Quebec, autorizado pouso pistão no 7, o vento 120 graus, 1-0 nós. Autorizado no 7, Victor Mike Quebec. 08, dono, localizador e aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1-8-95, azul, 690, 6-9-1-8. 6-9-1-8. Oi, Salvador, azul, 6-9-1-8. Azul, 6-9-1-8, boa tarde, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Azul 6-9-1-8. Então 3155, decola 03, controle 120, 18, bom voo. 208, uma boa torre. 3155. Confirmando a frequência do controle 1208. 6314, protegimento correto. Confirmando, já está pronto? Ainda não, hoje chamou a consciência pronta. 6314. Cliente, chame quando pronto, 6314. Parceira das 231, boa tarde. Parceira do 2231 no controle, boa tarde. Desça para 4013, câmbio. 4013, na proa de Duna, é isso? Não, ainda não. Poxa, então tá bom. Gol 1755 está a 31 milhas, 11 mil pés, desça para 2000 sem restrições. Gol 1755. Para 2000 sem restrições. O passarinho do 2231 Faltando mais quantos minutos para iniciar a descida? Agora. Esse vai descer agora à esquerda, duna. Esquerda, duna, obrigado. Fiat Victor Mike Quebec. Azul 6918 no solo 06, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. Libera a direita 219, 6918. Solo de Salvador, azul 6918, na foto. Azul 6918, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o gate 03. Alfa e Juliette para o portão 3, 6918. 6918, copiou o pátio principal, gate 03. Afirmativo, Alfa, Juliette e portão 3, 6918. Gente, 6918. 5241. Direita 280, vale comunicações, 5 minutos, senhor. Nível de voo 150, ao passar o nível 150, o senhor voa direto Vitória da Conquista. Gente, vale comunicações, 150, direto Conquista, 5241. Alfa Romeo, Alfa Golf Charlie, controle Salvador. Você está passando agora o 225, vamos ajustar 10 no 13, descer para 2000 na chegada máxima. Solo Salvador, boa tarde, trip 5627, parte 3, 12, nível 130, Aracaju. Cadê 22, que zona? Positivo. A sua informação, tráfego posição 12 horas, 25 milhas, rumo oeste, aeronave da Trip passando 115 subindo. Positivo. Já estamos cruzando agora 120. Voo no 755, 5.300 para 2.000, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS no 755. TAM 3155, chame Recife, frequência 1251. 251, 3155, a boa. Boa. Seria do 2231, tráfego informado, superado. Gente, muito obrigado. 5-2-4-3 agora, confirma. Aguarde para girar a esquerda. Trip 5241 está passando o nível 130, afastado de Salvador a 24 milhas. Curva à esquerda e voe Vitória da Conquista. Confere direto Conquista, 5241. Pronto, cópia? Afirmo. 5627, autorizado, Salvador do Parada Caju, nível autorizado é 130. Decola da pista 1-0, com curva à esquerda, saída com índice, transponder 0260, controle 120, decimal 8. 30 aprovado, Parada Caju, curva esquerda forte, saída Conde 0260, transporte 5627, e controle 1208. Responder 0260, confirmando 5627. 0260. 5627, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reporte horário. Positivo. Prossiga. Anotei a sua solicitação. O senhor não vai ter problema nenhum, não. Ô, passarinho do 2231, você está passando 6.700. Está visual, tem boa visibilidade à frente? Ótima, Salvador está lindo, maravilhoso como sempre. Temperatura de 29 graus. O Papa Romeu Alfa Golf Charlie ouviu a informação do passarinho? Então o senhor vai agora voar direto, rádio farol Simbra, frequência do auxílio 220, vai descer para 2000. Daqui a pouquinho eu vou questioná-lo para saber qual é a sua condição de voo, para mudança de regra e pouso na pista 17, confirme. Muito bom. O gol no 755 está no localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895, gol no 755. 755. 2-1-1, boa tarde, eu vou 755 baixado e travado. Voo no 755, boa tarde, tráfego avistado. Em livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus com 09 nós. Livre pouso, voo 755. Trip 5241, chame Recife, a frequência 1288. 1288, Trip 5241, tem uma boa tarde. Boa. Toma aqui, vai que prossiga. Quebec confirmando o seu plano, já passou do horário, está previsto para 1700, seu tema dele é? Então aqui Quebec, vamos verificar aqui no sistema. Gente, toma aqui Quebec, aguarde um minuto, chamaremos para copiar. Como é que está pronto para a cópia? Quebec autorizado Salvador para Cairo Lorenzo, mantendo um no meu pé. decola da pista 1-0 com primeira curva à direita no corredor axé. Transponder 0161 e controle é 120.8. Mike Quebec, para acionamento táxi, chama a torre, frequência 1-8-95, altímetro 1-0-93. Sarido 2231, passador na intercepto localizador em aproximação para pouso. Reduza cheque o trem, chame a torre 1-1-8-9-5, passarido 2231. 1-1-8-9-5, até mais, obrigado. É. Torre de Salvador, passarido 2231. Passarendo 2231, boa tarde, continua a aproximação, reporte marcado externo, embaixo travado. Portarei, baixado e travado. Voo 1755, solo aos 17, libera a direita e chama o solo 121, décima 9. Internacional 9, boa tarde. Boa tarde, eu vou no 755, já tá na frente. 755, autorizado o táxi de Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette, porta 8. Passou Simbra, baixada e travada, passaredo 2231. Passaredo 2231, no tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, o vento 1-1-0 graus com 1-0 nós. 2231. Meu Alfa Golf Charlie, está agora 7 milhas e meia para o Radifalão Simbra, está mantendo 2000 e vai cruzar a linha do litoral, voo sobre a terra. O senhor está em condições visuais para prosseguir pistão na 7? Completamente visual com essa maravilha do voo. Positivo, então a gente vai mudar sua regra de voo de instrumentos para visual e vai lhe autorizar a altitude de 1500 pés para o senhor prosseguir para o final da pistão na 7. Obrigado, estou bom, ainda presente. Positivo. Hora certa 1820, prossiga visual, aguarde transferência. Bridging, bridge interceptor, piso 16, transponder 5065, controle 120, decimal 8. Rota com quatro planos de voo, aerovia Sérgio Luna 6, decolada aqui só 90, com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, Leda, Leda, interceptando a Sérgio Luna 6, transponder 5065 e o controle 2018, tá? 3217. Então, 3217, protegimento correto, pode passar para o funcionamento. Solo passaria do 2230. 3-1, livrou na sua escuta. Passarizo 2-2-3-1, não autorizado o táxi de Alfa Juliette para a remota 1-4. Alfa Juliette 1-4, passarizo. Vitor Mike Quebec, aciona e chama pronto para o táxi, faz 4. Ele está mantendo o meio dos pés, usando o prolongamento da 10 para enquadrar na final da 1-7. Positivo, você já está avistando a cabeceira da 7, não é isso? Acima. Ok, chame a torre na frequência de 11895, cheque o trem em bom ponto. Obrigado, Papa Romeu Alfa Golf Charlie, autorizado base pela direita da 1-7, reporta ingressando na final em baixo travado. O ajuste 1-0-1-3. Vai reportar, sabe? Após o pouso, qual o bate do Alfa Golf Charlie? Aerostar. Ciente. Ok, ciente, Guardião. Autorizado, reporta na Oscar, o Vitor Mike Quebec. Teve o vento pro Alfa Golf Charlie? 1.0 graus com 1.0 nós, já baixado o travado? Afirmativo, senhor. Ciente, autorizado pouso pistão no 7, confirmando agora 120 com 10 o vento, o Alfa Golf Charlie. Golf Charlie. Salvador, gol no 925, cruzando 190 para 150, boa tarde. Gol 925 é o controle, meu cordial. Ajuste 1-0-1-3, desça para 8.000, a chegada bom. 8.000 na bom, ficou 1-9-2-5, obrigado. Papa Romeo Alfa Golf Charlie no solo de 25, autorizado a realizar o backtrack, reporta livrando para o Pat 5, hangar da Aerostar. Cotodoro 6314. 6314, prossiga. Tem um probleminha do finger aqui, vai iniciar o feedback dentro de alguns minutos, pode ser? Cliente, 6314, reporte quando totalmente pronto. Tomar em Quebec, autorizado a decolagem pistão 7, o vento 110 graus, 10 nós. 6314, repórter para ataque. Bem, obrigado. Desça para 5.000. 5.000, 925. Decola aos 27, controle 120, décima 8, morro. 208, Vitor Mike Beck. Controle Salvador para Patango, Vitor Mike Beck, decolando, você escuta. Vitor Mike Quebec, controle Salvador, prossiga visual na escuta, chame no através de fora da barra. Check visual, chama através de fora da barra, Vitor Mike Beck. Voo 399, boa tarde. Informação Quebec, autorização para São Paulo, 380. Voo 399, informação Quebec, confere, está pronto para a cópia? Afirmo para você. Voo 399, autorizado Salvador para Congonhas, o nível autorizado é o 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, via UPE Zulu 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. A saída é a da EL, leia da pós-bridge, em bridge intercepta o peso Lu 16 e o transponder é 5066. Autorizado, São Paulo 360, decola da 10, curva direita na da EL, leia da bridge, após bridge, peso Lu 16, conforme a boa. 5066 o transponder e o controle é 208. Pro 399, controle 120, decimal 8. 208, 309. 399, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Comandei pronto, 399. IP 5627, parte 3 para o estacionamento. IP 5627, coordenador VIP solo, reporte para táxi. Coordenador para táxi. Táxi, 6314, com 144, 2 e 3 e 13, alterando Salvador.